Assédio sexual, uma ameaça pesada, onde a mulher geralmente é sempre a prejudicada. As condições são impostas através de promoção, ou quando o chefe ameaça um ato de demissão. Assédio constrangedor opera de forma hostil, graças às leis do trabalho já é crime no Brasil. Quartel do Trabalho, Cultura Popular e Cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.